Ludmilla é a garota mais popular do colégio. Ela é a abelha rainha. As outras duas formam o bonde. Ludmilla? Como é que eu posso começar a explicar a Ludmilla? A Ludmilla é perfeita. Eu soube que ela faz comerciais de produtos pra cabelos. Depois que a Ludmilla elogiou minha maquiagem, eu nunca mais tirei. Ela até conhece Rihanna. Às quartas-feiras nós usamos rosa. Pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, Falciane conspira pra despertar inveja alheia. Eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia.